gosto dela só porque me deixa louco. Eu amo ela e toda loucura é pouco. Pra começar, te conheci quando era novo. Eu te agradeço e te desejo tudo em dobro. Educação vem da rua, tá de igual sem desculpa. Eu te respeito, eu falei, só não vem levar uma. A caminhada continua, cada jogo na mesma altura. O dia a dia tá mostrando quem não foge à luta. No peão pelo parque, mente a mil, mó viagem. Um sol pra cada um, não tem preço a liberdade. Afaste-se, você não é de verdade. Paz, justiça, todos pela igualdade. Mais que o lençol que presenciou tanta loucura. No fim da madruga vem uma catástrofe, cara de quem se assusta. Me ajuda na luta que quase sempre foi em vão. Envolve a mente, pensamento intelectual, solidão, coração, tá ligado, amigão? Tudo é um critério, o falso moderno, o sujo, o estéreo, o passageiro, o eterno. Pensando no inferno, melodramático, falando besteira. Loucura, viagem, tormento, a vida inteira. Tudo a seu critério, o falso moderno, o sujo, o estéreo, o passageiro, o eterno. Pensando no inferno, melodramático, falando besteira. Loucura, viagem, tormento, a vida inteira. Nós é tudo envolvido, então, gesto de articulação. Adeus sem noção, louco delirando nas notas da canção. Despedida sem partida, sem remédio pra maldita dor da ferida. O poeta ressuscita e grita do meio das cinzas. Que corrói e assusta, obra de arte, beleza oposta. Não é todo mundo que do gosto amargo gosta. Mas a maravilha que me consumia, origem clandestina, em que a Maria me concebia. Naquele dia que dominava, complicava, mudava toda a situação. Veste vermelho, branco, preto e fica em qualquer posição. Oposição, constrangimento, morde a língua e prova o veneno. Sai da frente que eu não tô te escutando, muito menos te vendo. Sabe o que mais me deixa constrangido, meu amigo? É esperar sua ajuda enquanto você ri do meu prejuízo. É esperar sua ajuda enquanto você ri do meu prejuízo. Filha da puta! Tudo a seu critério, o falso moderno, o sujo, o estéreo, o passageiro, o eterno. Pensando no inferno, melodramático, falando besteira. Loucura, viagem, tormenta, a vida inteira. Tudo a seu critério, o falso moderno, o sujo, o estéreo, o passageiro, o eterno. Pensando no inferno, melodramático, falando besteira. Loucura, viagem, tormenta, a vida inteira.